Descontrole, pedindo bis. Uma corrente só. Tamo junto até o fim, rapaziada. É disso que eu tô falando. Lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele. Devagarinho, eu vou chegar, me aproximar bem de mansinho. Pegar sua mão e dar um beijo com carinho. Com jeitinho, sente seu corpo todo arrepiado. Minha paixão, deixa eu te levar ao céu com emoção. Corpo a corpo, boca a boca, que tesão. Meu coração, não tendo você, fica dilacerado. É tão difícil, pois sem você a vida fica sem razão. É sofrimento, é angústia, é solidão. Dá desespero quando não a vejo no samba. Ah, meu amor, hoje eu juro não ser mais esse bobão. Vou tomar coragem pra pedir a sua mão e provar pra mim que no amor também sou bamba. As sete cordas do instrumento musical, sou bamba. Penso em você o dia inteiro, de semana em semana. Sua beleza, seu swing já me hipnotizou. Vejo nos olhos dos malandros que você encantou. A hora é essa, tá sozinha, é minha oportunidade. Sou nego velho no que faço, essa é minha vantagem. No maior respeito, tá solteira, vou pegar na sua mão. Se Deus quiser, volto pra casa com dois violão. No intervalo do samba, eu vou chegar pertinho de você. Vou arriscar um miudinho e não proceder. Pra ver se eu ganho seu carinho e a sua atenção. Atenção. No seu ouvido cantar um samba mais belo pra te enlouquecer. A minha mão na sua nunca vai te envolver. Olha, nega, hoje eu roubo o seu coração. Conselheiro amoroso, mas vai constar. Essa é a hora, o momento certo pra arrastar. Falei no ouvidinho que ela quis escutar. Pediu pra dar um tempo pra tentar dispersar. Uns 10 ali cercando, 3 só olhando, trocando ideia e eu só esperando. Tipo ali de boa, porque não arrumou nada. Mal sabem, vou tocar pandeiro, bumbo e caixa. No intervalo do samba, eu vou chegar pertinho de você. Vou arriscar um minutinho e não proceder. Pra ver se eu ganho seu carinho e a sua atenção. A minha mão na sua nunca vai te envolver. Olha, nega, hoje eu roubo o seu coração. Chega pertinho de você, vou arriscar.